Cristina Araújo. Eu vou te jogar pra fora da minha memória. Eita! Senhora cartomante, é fofo que eu te paguei. Eu juro que acreditei. Os segredos, mas leu errado a minha mão. Você falhou na previsão. Olha aí nos búzios, cartas de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ele se perdeu? Ou foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí. Me deu uma resposta. Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas. Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas. Bota a mão no coração pro macho Caia Rocha aí. Eita! Segura que a culpa é de Ricardo e Rafael. Me deu uma resposta. Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas.